grilo te falar, você fala alto. Papai em si, ele tá conversando contigo, tu tá achando que tá tendo a maior guerra mundial, mas ele não, ele tá conversando. Tu não sabe, tu não tem nem como saber quando ele tá bravo, quando ele não tá, porque o tom de voz é todo o tempo mesmo, alterado. Não, a mamãe teve que vir por trás de tudo, conversando, acalmando, todo mundo ajeitando por ali, ajeitando por aqui. Eu adoro, mano, aquele tal do feijão, o feijão todo dia, porque na casa dele tinha feijão. E a vovó sempre manda a tal da rapadura de lá, aqueles docinhos, a vovó sempre manda, ele adora. Então todo mundo acabou gostando junto, né? A gente sempre come. Acabou passando isso pra passou. Você, né? E aí, hoje, como os seus pais, eles estão, assim, separados? Vocês continuam? Continua, mãe. Que a gente acabou se acostumando. Ficou na rotina de casa. A gente comer, a gente gostar. Quando eles mandam, o papai leva pra gente. Uma quantidade pra ele e uma pra gente. Ele leva, a gente come todo mundo. É, já fica, né? Fica, assim. Porque vira rotina. Tu acaba te acostumando. Quando tu não come, tu sente falta. Verdade. É, assim, religião. Não, nunca foi. Eles nunca foram muito religiosos também. E nós íamos, mas não era aquele negócio que tem que ir todo domingo porque é obrigado, não. Ele sempre foi muito, muito relax nessa parte, né? Ah, ele sempre foi assim, trabalhador. Sempre, mano, sempre trabalhador. Ele sempre trabalhou, papai. De domingo a domingo. De domingo a domingo. E o papai, de dia ele trabalhava no local e à noite ele sempre foi vigia. O pai procurava, sempre teve, né? Teve dois trabalhos, mano. Então, igual filho, todo mundo deu CRI, né? É. É verdade. Ele sempre teve dois trabalhos. E ele acabou passando isso pra vocês? Ele queria que vocês trabalhassem com ele? Não, o papai sempre foi assim, mais a gente estudar. A gente que era mais levada. Mas ele sempre deu mais preferência pros estudos da gente. Ele não era de estar mandando estudar, mas ele ia ajeitando pra gente não precisar trabalhar, né? Mas depois a gente via trabalhando, então tu não quer ver teu pai e tua mãe morrerem trabalhando, né? Então a gente já começou a trabalhar cedo também. Pra ajudar, né? É, que logo quando ele começou a trabalhar, ele tinha uma lojinha onde ele vendia verdura. E aí eu trabalhava lá com ele, como ele vigiava à noite, né? Aí eu ia pra lá ficar pelo menos a parte da manhã pra ele dormir. Aí era assim que a gente fazia. Mas esse aspecto, assim, de trabalhador... Sempre, mano, sempre foi. Ele veio pra cá quando? Quando eu sei que o papai tinha 16 anos, 17 anos, por aí. Tu sabe, assim, ele já conversou contigo alguma vez, o motivo que fez ele vir pra cá? A vovó era muito rígida, ele apanhou uma vez muito dela, aí ele fugiu de casa. Ah, tá. Aí ele fugiu de casa, como já tinha irmão dele aqui, ele veio embora pra cá atrás dele. Mas ele veio pra Parintins ou veio pra outro lugar depois? Pra Parintins. Ah, tá. Ele já tinha um irmão que já trabalhava aqui. Ah, que já tinha vindo também casada com um parintinense. Aí depois que ele conheceu a tua mãe... É, depois que ele conheceu a mamãe. Hoje de manhã eu entrevistei uma outra moça, né? Eu e o meu grupo. E ela falou assim que... Ela tem 19 anos. Ela tem 19 anos e assim... Ela tava falando da mãe dela, né? Que a mãe dela é cearense. Aí ela compartilhou com a gente... Que a mãe dela é assim também, né? Que era rígida, até pra namorar, ela tem um namorado, até pra namorar e tudo. Ela, assim, ela disse que, como ela tem 19 anos, né? É diferença de idade. Mas ela disse que quando ela namora, por exemplo, 10 horas, ela quer que todo mundo tenha em casa. Tem hora pra entrar, tem hora pra dormir. Tu não tem essa tu ficar na rua andando com fulano, não existe. Ou tu sai com teu namorado, então tu sai com a gente. Eles sempre foram assim, se a gente tinha que ir pra festa, eles não queriam deixar a gente só, então nós vamos junto. E é todo mundo pra festa junto, o papai e a mamãe junto. E não tem esse ficar na frente de casa até meia-noite, uma hora, 10 horas, 10 e meia, já tá ligando, embora pra casa, embora dormir. E assim, pra depois que tu namorou, vamos dizer assim, quando demorou assim, já queriam que tu casasse? Não, papai nunca. É, porque cada família difere, né? Porque da família de lá, que como eu falei agora que a gente estava entrevistando de manhã, aí ela disse que, como ela tem 19 anos, né? Ela começou a namorar acho que 16. Já estão 3 anos namorando. E. Aí ela disse que a mãe dela sempre reclama, né, os pais, na verdade, dizendo que já não é um namoro, que já quer que case, não, porque, assim, tem essa, pra lá pro pessoal do Nordeste, tem muito essa questão da honra da família, né, e com vocês... Não, papai não, nunca falou assim de obrigar, já tá na hora, não, papai nunca... Muita pressão nossa. Assim, o que mais ele passou mesmo pra vocês foi essa questão de, dos costumes. Dos costumes, então, né? É, de comida. Ele sempre foi rígido com a gente. Tem que comer tudo, não pode estragar. Que não sei quando eu também não tinha, de muita dificuldade. Hoje vocês vão pra aula, vocês têm moto. Eu andava a pé não sei quantas horas. E era água até no pescoço, que eles tinham que levantar material escolar deles, não sei o que. Tudo ele conta. As dificuldades que aí, pronto, eu não tinha como a gente reclamar. Era porque ninguém tinha motivo para reclamar, que a gente vivia bem. Então, essa característica dele ser assim, trabalhador, ele passou porque, como tu falou, né? Só porque vocês ajudavam assim, ele, né? A gente sempre trabalhou com ele também. É, mas assim, ele nunca obrigou ele, não, só para dar a oportunidade para vocês estudarem, né? Aí, a comida, mais ou menos. E assim, em relação à convivência, ele tinha algum tipo de hábito que passou pra ti, por exemplo, uma coisa que teu pai fazia muito que hoje tu faz, que assim, foi passado pra ti? Tem alguma coisa? Eu acho que não, mano. Só que tu fala alto igual só, ele. Só, mano. Todo mundo da é. Não, acho que é, mano. Só mesmo, assim. E o papai é muito organizado nas coisas dele. Em muito casa, organizado. Macho e mulher, sabia? É mesmo? É, mano, nas coisas dele, roupa. Ele não gosta nada jogado, ele quer deixar as coisas dele, ele quer achar ali. Porque era assim, ele que era homem, assim, a gente que é mulher, a gente não pode se bagunçar, tem que ser igual, mas melhor que ele. Mamãe, todo mãe. Tempo. Ah, tá.